viver. A lei que nós temos é sobreviver. Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer. Esse mundo anda muito sombrio. Há perigo em toda parte te apontando fuzil. Mas eu tô preparado para isso, fui treinado. Sobreviver não é para os fracos. Aqui é o lugar onde os fortes prevalecem. Misericórdia apenas pra aqueles que merecem. Aprovar de tudo, eu sou um sobrevivente. No estilo europeu, seguindo sempre em frente. Eu não tô sozinho, ando junto com meu time. Prontos para atacar, tipo um bando de tigres. Fazendo silêncio, explorando as fronteiras. Tenha muito cuidado, você pode ser a presa. Isso aqui ficou tipo Walking Dead. Zumbi já não importa, a história se repete. Se estiver na mira, não há como se esconder. Chegamos na cidade, encontramos vocês. Game over, agora quero ver. Não vamos perdoar quem não for se render. A lei que nós temos é sobreviver. Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer. Game over, agora quero ver. Não vamos perdoar quem não for se render. A lei que nós temos é sobreviver. Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer. Sobrevivência é a palavra-chave. O que você daria em troca da liberdade? Eu não sei. Não confiamos em ninguém. Quanta gente faz, viva de uma que eu sei. Então fica esperto, monte bem sua barricada. Quando a gente atirar, não vai sobrar mais nada. Frio e calculista, andando com a minha sniper. Posso derrubar de longe qualquer um que não me agrade. Eu não tô sozinho, ando junto com meu time. Prontos para atacar, tipo um bando de tigres. Fazendo silêncio, explorando as fronteiras. Tenha muito cuidado, você pode ser a presa. Game over, agora quero ver. Não vamos perdoar quem não for se render. A lei que nós temos é sobreviver. Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer. Game over, agora quero ver. Não vamos perdoar quem não for se render. A lei que nós temos é sobreviver. Fim do mundo, Daisy, é matar ou morrer. Yeah, Daisy, Player Taos. Sobrevivência é a palavra-chave. Yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.